meus sapatos na gaveta do armário. Coloco minhas roupas na estante da sala. Vejo muitos livros e a geladeira conserva o sabor das refeições. A minha casa é meu reino. Juntas pra mim parecem música.